quando minha amiga disse: esse é o cara. Eu quase perdi a fala ao murmurar prazer e ouvir um igualmente. Imaginar como eu sofro desde esse reencontro. Não morro por causa do prazer de vê-lo novamente, te vejo ao lado dela com essas mãos que não param quietas, e as flores dela são as minhas prediletas. Até o apelido é o mesmo que o meu. Mas quando ficamos sozinhos, teus olhos fazem carinho pelo meu corpo sedento. Eu choro tanto prazer, rememoro a minha amiga, aparece, então me oferece um café na cozinha. Ela anda nervosa por viver.